Deu foi a medo. Mas agora já tava ali. Voltar pra trás é que não dava. Foram 4 dias e 3 noites até a capital. Na cabeça um sonho, no bolso nem um real. Busão lotado, desce uma pá de gente. O lugar do encontro era logo ali em frente. Já na saída do busão fez o sinal da cruz. Começa a saga de Severino de Jesus. Analfabeto, um preto do Nordeste. 18 anos de vida no Agreste. Veio pra São Paulo convidado pela tia. Construção civil era sua serventia. Mas se precisasse topava qualquer parada. Pensamento interrompido com a chegada na escada. Que treta, escada rolante, metrobusão. Um mundo diferente aparecia em sua frente. Então, prédios, buzinas, carros parados. 8:30 da manhã, tudo engarrafado. Foram 2 horas do Tietê a Itaquera. Finalmente Severino tava na favela. Um banho, um almoço, descanso da viagem. Amanhã começa a luta na cidade selvagem. Plano montado, tudo esquematizado. O dinheiro que ganhasse deixaria guardado. Não faria igual a seus primos, não gastaria. Com cachaça no boteco nem na padaria. A merreca que sobrasse ele mandaria. Pra Sergipe, sua terra um dia voltaria. Por um momento teve alegria na lembrança. No lugar onde nasceu, no seu tempo de criança. Terra seca, tapioca e a malhazinha. Que ele tanto encoxava perto da escadinha. A tarde vai caindo e a noite se anuncia. Amanhã começaria toda a correria. Pra frente de trabalho ele iria. Qualquer trampo, qualquer salário ele aceitaria. Ele sente medo, meu senhor me alivie. Abençoe o meu primeiro dia. Estação Terminal Barra. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Passaram 15 dias até clarear um trampo numa obra ali perto da Barra Funda. 300 conto e uma cesta básica. Não acredito, mano, essa cidade é mágica. Uns baratos estranhos que sua tia não entendia. Em ano de eleição vários trampos aparecia. 5 horas da manhã começa a correria. Da volta do trampo no final do dia. A raspada no boteco da Dona Maria. Na favela já chamavam ele de Bahia. Periferia é assim em qualquer lugar. Pra arrumar amizade é só colar no bar. Aqui tem de tudo do norte, mano, olha só. A cachaça, os conterrâneos, mulher e forró. Era só olhar pros lados, era tudo igual. A molecada na rua, as roupas no varal. A convivência com as baratas e com os traficantes. Que ele nem se ligava que ali tinha bastante. 5 rabos de galo já foram pro coco. Melhor sai fora, mano, tô ficando louco. Hoje é quinta-feira, amanhã vai ter a laje lá na obra pro peão encher. O tempo passava e Severino se firmava. Andava de metrô, manjava rapaziada. O trampo lá na obra a semana inteira. O forró da Maria toda sexta-feira. E foi numa dessas que Bahia conheceu a Neuza. Morena gostosa, dançava que nem deusa. Veio criança de Recife junto com os pais. Se envolveu com traficante que agia no Brás. Tinha carro, respeito na quebrada. Com 15 anos Neuza já se apaixonava. Se entregou pro cara e depois engravidou. De um filho que o pai, a polícia matou. Numa bocada, emboscada perto do metrô. Passou até na TV, todo mundo falou. Severino via tudo e não falava nada. Achava da hora o jeito que ela falava. Não tinha sotaque, só a gíria da favela. Era Neuza, pode crer, a mina era aquela. Terça-feira de chuva, era feriado. O encontro com a Neuza tava combinado. O pagode era em Itaquera, na Coab 2. O Chevette abarrotado, mano, foi que foi. Tava Neuza, Beth e mais um chegado. Que acendeu dentro do carro, mesmo um baseado. Severino teve medo, fumava ou não. A Neuza fumou e disse que era do bom. Ele fumou a maconha e ficou chapado. Agora tava ali a pampa com os aliados. Ali não existia discriminação. Ninguém tirava ele como vacilão. A noite foi da hora até de madrugada e pá. No outro dia a Bahia não foi trabalhar. A sua vida com a Neuza rolava normal. O barraco montado perto do matagal. Moravam só os dois e o pivete não. A avó gostava dele, que criasse então. Severino dava um trampo, chegava cansado. Transava com a Neuza, fumava um baseado. O dinheiro da família tava sendo usado pra maconha, pra cachaça, vida de viciado. Não passou muito tempo pra roda da droga girar. A maconha trocada pela cocaína. Faltava dinheiro e como cheirar. Bahia tinha coleta, era só pendurar. 5 baseados e 2 gramas. 30 reais pra próxima semana. Segunda-feira, né, Bahia? Não, não, pode deixar, pode deixar. Ah, o diabo mora aqui, pode acreditar. Bahia, cadê meu dinheiro? É por isso que eu vim aqui falar com você. Falar o quê? Eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro? Você veio falando que ia me pagar e tá sem dinheiro? É que eu não recebi ainda. Não recebeu? O que eu tenho a ver com isso? Não, você não tem nada a ver com isso. É lógico que eu não tenho nada a ver com isso. Eu recebi, cara. Mano, eu quero meu dinheiro. Não, não, pode deixar. Sexta-feira eu vou te acertar. É o quê? Vai acertar quem, irmão? Não, mano, pera, calma. Eu vou acertar o dinheiro, mano, velho. Quero nem saber, velho. Noite de sexta-feira, tudo normal. Severino vem subindo o escadão perto do matagal. Preocupado se o seu plano ia dar certo. Não sabia se tinha armado o esquema correto. Tava enjoado disso tudo, não queria mais. Tinha tomado a decisão há 2 dias atrás. Caguetou a boca pro polícia amigo seu. Tava embaçado, até o trampo ele perdeu. Era só esperar o desfecho da parada. O polícia colar ia fechar a bocada. Tava perto do barraco pra pegar sua mina. Esperaria com as malas perto da esquina. O esquema tava pronto, eles iam vazar. Chegaram antes das 11 na rodoviária. Mas ele chega na esquina, a Neuza não tá lá. O medo impede o homem de raciocinar. Severino enquadrado ali no apontamento. O dono da boca tava violento. Porrada coronhada ele ia tomando. A morte tava bem perto e o maluco chorando. Levaram Severino até seu barraco. A visão era feia, o quadro era trágico. Sua mina zoada, caída no chão. Vários tiros disparados pelo alemão. O mesmo polícia de 2 dias atrás, que ele tinha confiado, isso era demais. O movimento é assim, não tem limite. Mas Severino vai viver, mano, acredite. Uma queima de fogos começa na quebrada, pra avisar que a carga tava na parada. Os malucos assustados saíram tudo a milhão. E Severino foi encontrado com vida no chão. Tomou um tiro nas costas e acordou no hospital. Cara a cara com assistente social. Pra combinar com ele o dia da viagem, a prefeitura pagaria o preço da passagem. É, essa é minha história. E foi pela vontade de Deus que eu sobrevivi àquela selva maldita. Mas tem um monte de irmão, irmã, que não conseguiram voltar não, ó. Hoje eu tô aqui, ó, 5 meses limpo das drogas. Glória a Deus por isso. Obrigado pros irmãos por ter me ouvido e boa noite a todos.